Mas nunca destruído. Eu posso estar cansado, mas não desanimado. Eu posso ter duvidado, mas nunca desistido. Eu posso ter te negado, mas nunca deixei de amar. O Deus que faz a terra girar, o Deus que faz o sol nascer, o Deus que acalmou o mar, é o mesmo Deus que cuida de mim. O Deus que faz a terra girar, oh, o Deus que faz o sol nascer, o Deus que acalmou o mar, é o mesmo Deus que cuida de mim. Achado, eu nunca vou desistir de andar em tua presença. Não vou mais olhar atrás, isso não importa mais. Tua vida é vida em mim, oh, oh. O Deus que faz a terra girar, o Deus que faz o sol nascer, o Deus que acalmou o mar, é o mesmo Deus que cuida de mim. O Deus que faz a terra girar, oh, o Deus que faz o sol nascer, que acalmou o mar, é o mesmo Deus. Deus que faz a terra girar, Deus que faz o sol nascer, o Deus que acalmou o mar, é o mesmo Deus que cuida de mim. O Deus que faz a terra girar, Deus que faz o sol nascer, que acalmou o mar, é o Deus é esse que se importa com as coisas grandes e as coisas pequenas da vida. Uma das coisas que me transformou quando entendi foi que o amor de Deus, ele é extremamente conectado com tudo que é grande, mas também com a gente, que é extremamente pequeno. Salmo de número 37, verso 18, diz: o Senhor cuida. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração para o resto da sua vida. O Senhor, sim, Deus, o que faz a terra girar, o sol nascer, a lua brilhar, que cuida das marés, que tudo, sobre tudo governa. Esse mesmo Deus, ele cuida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados e em dias de fome, desfrutarão de fartura. É esse o Deus que nós conhecemos, um Deus de um amor tão poderoso, tão extraordinário, que se importa com tudo e com todos, e com você. Alguém um dia me disse que Deus não via CPFs, Deus via multidões. Eu quero dizer para você que não. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele olha para mim e para você, e ele nos conhece de dentro para fora e vai cuidar de nós para sempre.